Comendador, bom dia, boa noite, 04, desce uma centena na IPIT. 01804, acena identificação, autorizado de chegada IPIT, desce e mantenha nível 040. Desce 040 na IPIT, boa noite, 04. Por gentileza, para a copa atualização. Ah, ok, eu só chamei a torre porque o Matiz ainda está dando solo e também a clearance fora de serviço aqui. Ok, mas só sintonizar que já estamos atualizando aqui, tá? Ok, obrigado. No 715, a sua identificação, autorizado de chegada IPIT, desça e mantenha nível 050. IPIT 050, 715. Tá, o Assis está com a Golf da 710, Lulu. Ouro 7. Division 1, localizer, 3153. 3153, complete final, contact tower 118.6. 18.6, bye-bye, 3153. 3597, desça para 2.000 pés, ajustando 0 no 5, reduza para 1.809.09, que o precede a 8 milhas, 1.90 de ground. Ok, para 2.000, reduzindo, TAN 3597. TAN 3597, autorizado sinal, reporte estabilizado. Reportará estabilizado 3597. Great, gear down max. For information, the left 90 meters runway 28 is not available, okay? Just 90 meters, left 90 meters. Roger, time 3153. Controle Salvador, bom dia, 1607, cruza 1160 para 120, com a informação aí a Golf. 1607, acena identificação, autorizado chegada IPIT, desça e mantenha zero, nível 060. 060 na chegada IPIT, as condições aí permanecem? Sim, o Salvador visual, pista em uso 28, procedimento LS Zulu. Zulu. Pista molhada? Confirme. Pista molhada? Negativo. Gente, obrigado. E 14. 0 no 5, ajuste. Gente, obrigado. 3-0, aguarde 3-2. 0 no 5. 2 no 10, boa noite, 04. 1-7-1-5, desça para 3.000 pés, ajustando 0 no 5. 3.000 pés, 1-0 no 5, 7-1-5. 3-5-7, estabilizado, lock. 3-5-7, complete final LS Zulu, revisa para aproximação, torre 1-1-8, decimal meia. 2-6, 3-5-7. 704, autorizado sinal ILS Zulu, reporte estabilizada. Cruzeiro estabilizado, ILS Zulu, gol 1804. 3597, 7 do tráfego, número 2 para o pouso, tráfego para 7 para a companhia, pista 28. Pista um pouco molhada ainda, pela situação passada, últimos 90 metros são fechados, agora a liberação. 3157. 3153, runway is a little bit wet. Roger, 3153. Antônio, então foi dado errado, então, e confirmando, dia de domingo até as 15h20 do Lula, é via Sagaz, entendido que o senhor aceita via Sagaz, permanecendo na polícia de Corinto. Ground, Salvador Ground, morning, turn 2153. Ground 04 North, ground 57, correction, turn 2153. Good morning, approved taxi via Alpha, India Gate 03. Via Alpha, and we just through gate number 3. A cena de identificação autorizada chegar de pique, desse mantém 070. 070, identificou chegar de pique, 890. Para a cópia, a informação com o Cianinja, altímetro 1015 e a temperatura de 24 graus. Bom dia. Bom dia, obrigado por deixar 209, então a gente vai atualizar aqui, obrigado. Tá, né? Até já. É. Solo Salvador, bom dia, Azul 4069, sente da Índia. Sim. O Azul 4069. 4069, 360, para Campinas, será coordenada, aguarda autorização. Aguardando, seria Gole Gonza? Gole Eval Sagaz. Gole Eval Sagaz, tá legal. Bono 729, tô para o 380. Ajustando 0 no 5, autorizado final, reporte estabilizado. Inicia opção para 1809, para o Superstead, 7 milhas, com 192 graus. 7165. Vem pro gol na 715. Vista para 2 mil pés, autorizado ILS do Lula, reporte estabilizado. 2 mil, reportagem estabilizada, 7 mil. Número 07, vista para 3 mil pés, ajusta na 095. 3 mil pés, com na 095, na 607. 330 graus, com 629, pista 28. Checa o trem, pista um pouco molhada, os últimos 90 estão fechados, tem um ponto autorizado. Matias, está baixado e travado, passa 1800 pés visual, nível pouso pista 28, boa noite, 04. No pronto para cópia. 3171, prossiga. 3171, está autorizado para Guarulhos, número voo 320, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem na saída Gole, Eval, após Sagaz. Transponder 5524 e a frequência do controle 119.35. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, com curva à esquerda na saída Gole. Então, Eval, pós-Eval direto para H. 5524 é o transponder, 11935 é o controle de saída, e o 3171, posição número 2, para puxa o acionamento. 3171, está autorizado para puxar o acionamento, chame táxi, ajuste no 0 no 5. Ativo livre, puxa o acionamento, chamando para o táxi. 6, bom dia. 1607, desça para 2000 pés, ajustou 0 no 5, autorizado sinal elétrico do Lu, reporte estabilizada. Reportar estabilizada, descendo para 2000, com 1015, 1607. 1897, desça para 3000 pés, ajustando 0 no 5. 3000, 0 no 5, agora 1897. 1897, companhia, pista 28, ainda um pouco molhada, sem chuva na vertical, os últimos 90 estão impraticados. Afirmativo, 715. Esquerda, 121 nesse volante. Esquerda, 129, boa noite, 04, pode ir. No 7, vai aguardar a cidade Juliette, seu portão previsto é 04. Estou aguardando a cidade Juliette para o 0435 no 7. Salvador, boa noite, 04, Lisandro, bom dia. Bom dia, boa noite, 04, táxi em frente, via Quilo, pátio 3, e após estar livre o ingresso no pátio principal para o gate 05. Livre táxi via Quilo, pátio 3, depois ingresso principal no posição 5, boa noite, 04. Está autorizado para Campinas, unir o voo 36200 via Upper Whisky 58, decola da pista 28 com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, após Eval, após Sagaz. Transponder 5526 e a frequência do controle 119.35. Pakistão 360 autorizados, decola da pista 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, Sagaz. Upper Whisky 58 nossa rota, 5526 no transponder, 11935 o controle. Aita Azul 4069, chame pronto para o chibé acionamento, ajuste 10, 15. 10, 15, sente, 4069 vai chamar. cabeceira 28, molhada, sem chuva na vertical, últimos 90 estão praticados. Aguarda a liberação, voo 1607. Continuo aguardando para pouso 1607. Confirmei quantos metros já detectado? Os últimos 90, só os últimos 90 estão fechados. Ok, ciente, 1607 graus. Libera a esquerda, 121.9. Esquerda 219, tá muito molhada aqui? Tá, aqui esse texto aqui ela tá um pouquinho molhada, no, mais pra trás ela tá seca. Sim, obrigado. Autorizado 607, baixar e travado. E reporte para ingresso, pátio principal. Dilo, pátio 3, reportado principal, 7 no 5. São Salvador, 4069 no 1, para pushback, acionamento pronto. Guardado, 4069, mantenha a posição aguardando a autorização. Vai manter então, 4069. Controle Salvador, bom dia, Dan 3179, passa 210 para 150, aí vista. Dan 3179, aqui na identificação, autorizado chegar do pit, desse mantém o nível 070. Para o 070 na pista, informação hotel Dan 3179. Para prosseguir o táxi, antes da Juliette. Afirmativo, então táxi via Índia, Alfa, aguardando na Alfa, antes da Juliette, 3171. 1715, aguarde para ingressar no pátio principal. Aguarde, não, 715. 3517, ingresse via Juliette, gate 04. 3517, Juliette, gate 04. Salvador 607, livrou na sua escuta, bom dia. Diagonal 607, táxi em frente, via Kilo, pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal. Kilo, pátio 3, reportado para ingresso no principal, 1607. 7, centro do tráfego, pista 28, um pouco molhada, sem chuva na vertical, os últimos 90 estão fechados, tem um pouso autorizado, vento 330 graus, 62. Tem posto de semolhado, 897, pista 28. Em frente, reporte antes da Delta para prosseguir o táxi. Mas está em frente, reportaremos antes da Delta, o 31179. Uno 715, ingresso pátio principal, gate 08. Principal 08, 715. 07, vai prosseguir táxi, ingresso pátio principal para o 612, 06, portão. Positivo, 612, 1607. Salvador, bom dia, o gol 642, sente na informação, Índia, autorização 490, Recife. Bom dia, o gol 642, 410 para Recife, será coordenado, aguarda autorização. Provável saída? Arão Melim. Não entendi, desculpa. Arão, transição Melim. Arão Melim, obrigado. Brasil 4069, está autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Iniciando essa puxa, acionamento, 4069. Zona 71, autorizado táxi em frente via Alfa e próxima Golf vai chamar a torre no 8, decimal 612. Ajuste 10, 15, tem um bom voo, bom dia. Prossegue então, táxi via Alfa até a Golf, quando lá 118 é a torre para o T3, Zona 71, bom dia. Zona 79, desça para 2 mil pés, ajuste no 05. 2 mil, confirme para no 05? Então, 3, zona 79, desça para 2 mil pés, ajuste no 05. Sim, senhorita, 2 mil pés, no 05, tá? 3, zona 79. No solo 34, liberou na Eco, mantém a posição e chama o solo para iniciar o táxi. Chama o solo 829, né? Solo, bom dia, gol no 897, lembrou? Jogou no 897, táxi via Alfa, vai ingressar via Kilo, pátio 3, e aguardando para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, aguardando. Pronto para a cópia. Pronto para a cópia. 642, está autorizado para Recife, número voo 410, via Upper West 58. Decola da pista 28, com curva à direita após a decolagem, na saída Aron, transição Melim, transponder 5532 e a frequência do controle 119.35. Está autorizado Recife 410, Upper West 58. Decolando da 28 com curva à direita na saída Aron, transição Melim. 5532, transponder 11935, controle, gol 1642. Certo, gol no 642, ajuste 10, 15, chame pronto, pushback, acionamento. Chama a gol no 642. Após pista 28, cruzado, aliás, decolar, os últimos 90 estão fechados. Bate, então, autorizado o alinhamento e decolagem, ciente da restrição dos últimos 90 metros. O T3171. Muito obrigado, bom dia. Yes. Zona 79, autorizado, final de LS Lulu, reporte estabilizado. Mudar estabilizado, 3179. 3, bom dia, identifica, vigilante, se tudo mantém, 3, 6. Taxi Azul 4069, estamos com Uno, Uno 4 a bordo, 4 horas e 19 de autonomia, alternamos config. Azul 4069, táxi via Índia Alfa, e vai reportar se a táxi foi Delta para prosseguir o táxi. Via Índia Alfa, vai reportando para Delta, 4069, sente. Autorizado, chame táxi, eu vou no 642. Livre, chama táxi no 642, da Gol. Decolada 38, 19358, tem uma boa viagem. 1935, obrigado, um bom domingo. TAN 3071, contato radar na decolagem, sumo nível 320, saída Gol e transição Eval. Relativo 320, Eval, 3171. Atenção 320. Autorizado em frente e próximo ataque foi Golf, ponto esperada 28, vai chamar a torre 1 noite decimal 612. Ajuste 1015, tem um bom voo, bom dia. Obrigado amigo, então ataque sempre autorizado no ponto de espera ali né, da Golf, torre 1 noite decimal 612. Obrigado. 5 milhas já retorna aí pro... Sim, já autorizado. Primativo. Retornando a saída aqui. Com licença. Para o táxi, vou 1642.